A Itaipu Binacional formalizou nesta semana em São Paulo um compromisso de repasse financeiro de R$ 222 mil para a Associação Nacional dos Carroceiros e Catadores de Materiais Recicláveis, a ANCAT. O acordo aconteceu durante a Expo Catadores 2013, no pavilhão de exposições do IMB. Os recursos financeiros serão utilizados no projeto Coleta Solidária, desenvolvido dentro do programa Cultivando Água Boa. Assinaram um documento na presença de diversos catadores, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Jorge Samek, o diretor de coordenação da Binacional, Nelton Friedrich, o presidente da ANCAT, Marcos Antônio de Lima, e o coordenador do Movimento Nacional dos Catadores de Reciclado, Luiz Henrique da Silva. Antes da assinatura, a presidente Dilma Rousseff e mais de 50 autoridades, entre ministros, prefeitos e políticos, participou do Natal na Expo Catadores. Depois, a presidente visitou o estande da Itaipu. Um dos destaques da feira foi o carrinho elétrico, elogiado pela presidente Dilma. O primeiro protótipo de carrinho elétrico para catadores foi desenvolvido ainda em 2007, em uma parceria entre a plataforma Itaipu de Energias Renováveis, o Parque Tecnológico Itaipu e a empresa Blast Engenharia de Curitiba. Durante a feira, outros protótipos de carrinhos foram apresentados, mas com tecnologia combustão. O modelo desenvolvido em Foz do Iguaçu, além de tecnologia elétrica, tem emissão zero e seu consumo representa apenas R$ 7,00 por mês na conta de luz dos trabalhadores. A capacidade de transporte é de 300 quilos de carga, com autonomia para rodar de 4 a 5 horas ou de 25 a 30 quilômetros. Maurício Freire, para a CBN Foz.